13º volume da obra. Todos dentro do mundo racional. Então, todos estão dentro do mundo racional, ligados ao mundo racional, por serem orientados racionalmente. A vivência de todos agora é racional, por a convivência ser racional. Todos vivendo racionalmente, recebendo noite e dia todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio racional. Então, todos estão dentro do mundo racional, em contato com o mundo racional, unidos com seu verdadeiro mundo de origem. E assim, vivendo felicissimamente para o resto da vida racionalmente, para os restinhos de anos de vida que todos ainda têm para viver, vivendo racionalmente. E assim, é lindo viver. É muito lindo viver. Porque sabem por que estão vivendo. São orientados noite e dia pelo mundo racional. Por estarem ligados ao mundo racional. Por estarem dentro do mundo racional. Em contato noite e dia com o seu verdadeiro mundo de origem. Então, a persistência na leitura, ler e reler, para que nasça a vidência racional, para que veja o seu mundo verdadeiro, o mundo racional, e vendo tudo quanto é de racional, os habitantes, seus irmãos, entrando em contato com eles. E assim é lindo, é muito lindo viver. Viver racionalmente é saber o porquê que está vivendo e não viver como um animal inconsciente que não sabe por que vivia. E assim, vejam a verdadeira felicidade de todos, a felicidade integral, a felicidade verdadeira racional. Todos ligados ao mundo racional. Todos vivendo racionalmente, brilhando a verdadeira paz, o sossego, a tranquilidade, a fraternidade verdadeira racional. Então, todos dentro do mundo racional, só faltando em muitos, porque estão em falta consigo mesmo, porque ainda perdem tempo com a vida do nada. Tem que ter persistência na leitura, ler e reler para se desenvolver racionalmente. Uma vez desenvolvido racionalmente, nasce em si mesmo a vidência racional. É isto que está faltando em muitos. A falta da persistência da leitura, ler e reler. Em primeiro lugar, toda a atenção é pouca para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Em primeiro lugar, o seu verdadeiro mundo. E em segundo, o lugar em que estão, que é de matéria, que não é o seu verdadeiro mundo. Mas, muitas vezes, descuidam um bocadinho. Esse descuido sempre prejudica, ficando em falta consigo mesmo, e prejudicando-se por descuidar do seu verdadeiro mundo de origem. Para ter contato com seu verdadeiro mundo de origem, é preciso persistência na leitura, ler e reler, até nascer a vidência racional, que é o que mais tu desejas. Mas tem que fazer por onde? Fazer por onde como? Relendo sempre. Persistência na leitura, mas descuidando, demora a desenvolver a vidência racional. Hoje, todos dentro do mundo racional. Então, o melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos, para que alcance a vidência racional o mais breve possível. não pode descuidar da leitura para se desenvolver racionalmente. E assim, todos racionalmente vivendo, já dentro do seu mundo de origem, por estarem recebendo todas as orientações do mundo racional. Tudo na vida se multiplicando de bem e a eliminação do mal, cessando então os males da vida, os males do corpo e vencendo racionalmente. E assim, vejam que grande modificação e que grande epopeia universal, a mudança de animal racional para o verdadeiro racional. A mudança do mundo encantado, deformado de matéria, para o mundo racional, puro, limpo e perfeito. Que mudança! Que grande epopeia universal, a mudança do mundo do mal. O mundo da matéria para o mundo do bem, que é o bem verdadeiro, que é o mundo racional. Que grande mudança! Impressionante e assombrosa para todos, universalmente. A mudança de todos, de um mundo impostor, que é o mundo da dor, o mundo da matéria, para o mundo do bem racional, para o mundo puro, limpo e perfeito. Do mundo sujo para o mundo limpo. Que mudança! Das mais grandiosíssimas que pode existir, a mudança do animal racional para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, todos mudando do mundo do mal para o mundo verdadeiro do bem, e todos vivendo bem racionalmente. Este bem se multiplicando racionalmente. Tudo dando certo na vida de todos. Tudo belo, tudo lindo, tudo puro, tudo bom racionalmente. Vejam que é a maior mudança do mundo universalmente. Mudar de um mundo para o outro. Mudar do mundo que não pertence para o seu verdadeiro mundo ao qual pertence, o mundo racional. O mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, de agora em diante, a felicidade verdadeira vai imperar e multiplicar na vida de todos que estão dentro do seu verdadeiro mundo, principalmente para os persistentes na leitura. Qual é o melhor passeio e a melhor distração? É o livro na mão. O melhor passeio e a melhor distração é no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Se distrair e passear no mundo racional, no seu verdadeiro mundo, e não no mundo ao qual sempre perderam tempo em multiplicar o sofrimento. O mundo que não é seu, o mundo de matéria, o mundo do nada, o mundo em que todos começaram do nada e terminam em nada. Então, o que vale a distração do nada? Nada. O que vale a distração do tudo racional? Tudo. Então, o valor está onde? No seu verdadeiro mundo de origem. O certo está onde? No verdadeiro mundo de origem. Então, em primeiro lugar, o mundo racional, o seu verdadeiro mundo, e não o mundo material. O mundo material é em último lugar, porque é o mundo ao qual não pertencem, e por isso sofriam e padeciam. Então, a tendência de todos tem que ser a tendência verdadeira. A tendência para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional, o mundo do bem verdadeiro, ao qual todos há muito procuravam e não encontravam. Agora está aí, em suas mãos. Toda atenção deve ser pouca. Então, quem quer viver bem é dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E quem quer viver mal é no mundo material. É um mal que não interessa ninguém, porque ninguém quer perder tempo mais com o mal para multiplicar os males de si mesmo. Todos agora querem multiplicar o bem de si mesmo. Então, a melhor distração, o melhor passeio é no mundo racional. O livro nas mãos do seu verdadeiro mundo de origem. E assim, vejam a maior mudança, tão naturalmente, de todos os tempos. Mudar do mundo ao qual não pertencem para o seu verdadeiro mundo ao qual pertencem, o mundo racional. Hoje, conhecem o seu verdadeiro mundo e têm todos que viverem dentro dele, para tudo de bem, de bom, para que tudo dê certo na vida de todos, certo racionalmente. E assim, agora, todos obedientes em benefício de si mesmo e persistente na leitura em benefício de si mesmo. Todos vivendo felizes e contentes racionalmente por estarem dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Sendo todos orientados racionalmente, noite e dia, dia e noite. E assim, a mudança mais impressionante de todos os tempos, a mudança de todos do mundo que não pertencem para o seu verdadeiro mundo ao qual pertencem, ao qual se originaram, ao qual foi a sua origem, de chegarem e escaparem por um pedaço que não estava pronto para entrar em progresso e irem parar aí, deformadamente, racionalmente, sem saber por quê, devido às transições que passaram e às grandes multiplicações de períodos que se perderam na existência do passado. E assim, hoje, todos de parabéns para o resto da vida, racionalmente. Então, quem vive racionalmente, vive feliz e contente para sempre. Quem vive racionalmente, vive feliz e contente por viver junto dos seus entes que há muito estavam separados. Os seus entes são os seus irmãos, os racionais puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem. Então, não percam mais tempo. Chega de perder tempo com a vida do nada, com a vida dos males, que sempre todos foram tragados. Não percam mais tempo. Livro nas mãos, como a melhor distração para se ilustrar racionalmente, cada vez mais, para a lapidação racional de si mesmo, para que encerre todo o sofrimento de sua vida de uma vez, para sempre unido ao seu verdadeiro mundo de origem. Então, livro nas mãos, como a melhor distração, como o melhor passeio. Mas, antes passear no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, do que passear no mundo do animal, no mundo da matéria, no mundo do nada. O que adianta o passeio no mundo do nada? Nada. Pelo contrário, embrutece, até sofre as consequências da brutalidade do nada. Então, o melhor passeio é no mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem. A melhor distração é no seu verdadeiro mundo, no seu lugar verdadeiro, e não no lugar que estão, aí na vida da matéria, a vida da destruição de si mesmo. esta vida da destruição dos seres que não conheciam o seu verdadeiro mundo. Então, está bem que vivessem como viviam. Viviam para a matéria. Mas agora não há mais coisa alguma que possa lhes afastar do seu verdadeiro mundo de origem. Então, persistência dentro do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, para que tudo de bem, racionalmente, se multiplique em sua vida, a vida racional, e uma vida feliz, felicíssima, porque está imune ao mal, está livre do mal, não é atingido pelo mal, porque está vivendo dentro do mundo racional. Aí na matéria vivendo, mas dentro do mundo racional, sendo todos orientados pelo mundo racional. Então, estão vivendo dentro do mundo racional, aí na matéria, em vida, mas dentro do mundo racional, orientados pelo mundo racional. Então, o melhor passeio é no mundo racional. A melhor distração é no mundo racional, que é o seu verdadeiro mundo. Não há mais prazer de distração e de passeio na vida do nada. O que adianta? Nada. Por tudo acabar em nada. É perder tempo, multiplicar o seu próprio sofrimento. Isto tem que ser assim muito repetido, para entrar dentro das entranhas dos esquecidos, que lê, sabe, conhece e depois esquece por falta da persistência na leitura. Então, tem que ser muito repetido, para que seja bem esclarecida e bem advertido para alcançar o equilíbrio racional, ou de um jeito ou de outro. E por isso é repetido de várias maneiras. E assim, vejam que se trata da lapidação do aparelho racional. Para lapidar o aparelho racional, é preciso essas infinidades de repetições, de várias maneiras, de vários jeitos, de várias formas, para o equilíbrio de si mesmo, para adquirir o equilíbrio. Então, a este bombardeio de repetições para os mais descuidados de si mesmos. Vejam quanto é belo e quanto é lindíssimo viver dentro do seu verdadeiro mundo de origem, dentro do mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, com persistência, todos lapidados racionalmente, em pouco tempo, relendo, relendo, relendo para a lapidação racional de si mesmo. Todos dentro do mundo racional. E por isso, eu estou conversando com você. De onde eu sou? Do mundo racional. Quem sou? O racional superior. Estais dentro do mundo racional. Estais conversando comigo, que sou daqui do mundo racional. Então, estais dentro do mundo racional. E estando dentro do seu verdadeiro mundo, conversando comigo, como eu estou conversando com você. O que é que queres mais? É seguir firme racionalmente. A melhor distração é dentro do seu mundo racional, conversando comigo. E amanhã, quando adquirires a vidência racional, vais me ver pessoalmente. Vais ver o mundo racional e todos os habitantes aqui do mundo racional. Então agora, que momento! Estás dentro do mundo racional, e por isso estou conversando com você. Então, o melhor passeio é o livro na mão, passeando no mundo racional, conversando comigo, que sou o racional superior. Este é o melhor passeio, é a melhor distração. Mas, como estão sendo lapidados racionalmente, ainda não estão lapidados de todo. É que descuidam um pouquinho, dando atenção à vida do nada, à vida do mundo que não é seu, o mundo do nada, o mundo da matéria. Mas agora, eu estou certo de que você vai mudar de uma vez para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Não é dizer desligar da vida da matéria. Não. Estão vivendo aí na matéria e têm que fazer as coisas necessárias. Eu estou falando as coisas desnecessárias da vida da matéria, da vida do nada. As coisas absurdas, as coisas levianas, as coisas sem proveito que ainda continuam a dar atenção. As coisas normais, naturais, necessárias e precisas da vida da matéria. Eu estou falando dos pontos desnecessários. Todos sofrem, e por isso todos são sofredores. Mas, para ver a mania dos papagaios, são sofredores, estão dizendo que estão certos e renegando o sofrimento sempre. Assim, sempre foi a vida do animal inconsciente, vivendo mal e dizendo que está certo, procedendo mal e dizendo que está certo, vivendo como um animal e dizendo que está certo. Não sabe por que é um animal, não conhece o porquê de sua origem, não conhece a sua origem. E tem coragem de dizer que está certo, porque aprendeu a falar como um papagaio. A vida das aparências, a vida dos papagaios, a vida das papagaiadas, que é a vida do animal racional. A vida do inconsciente é sofrer sempre e penar sempre. Se fossem certos, ou para estarem certos, era preciso que estivessem aqui, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, dos puros, limpos e perfeitos. Já foram certos quando aqui estavam, quando aqui viviam. Eram puros, limpos e perfeitos. Mas quiseram entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, pelo livre-arbítrio e pela livre e espontânea vontade. E foram dar este passeio aí desse jeito, nessa vida de mortais, por saberem que não são daí, e sim racionais, do mundo racional. É por isso que perdem a vida sem querer perder, para saberem que essa não é a verdadeira vida. A vida verdadeira é a vida racional, no mundo racional. A vida eterna de puros, limpos e perfeitos, como já foram. Agora estão na estrada racional, de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora sim é que vão viver felizes e contentes racionalmente. Agora sim. A multiplicação do bem, a multiplicação de tudo de bom, por serem orientados pelo mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Agora sim é que encontraram o certo dos certos. Agora sim. E não como estavam na categoria de animal racional, sofrendo sempre para se lapidar, para que deixassem um dia de serem animais. Como está aí, agora, a fase racional, a fase consciente, para deixarem de ser animais inconscientes. Tudo tinha que chegar o seu dia de solução. E chegou a solução, a fase racional, para que todos voltem para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, para saírem daí desse caos de lama. Matéria é lama, dessa miséria infernal, onde todos procuram se livrar do mal e sempre sendo vítimas dele, nessa vida de animal racional. Então, a ciência foi um paliativo desse degredo, um paliativo aparente para multiplicar o sofrimento sempre, por ser uma arte destruidora.